Padinho pressão, solta o beat das marcantes. Vai DJ, e esse som é de diado. Japa Gravações. Quero ver. E na batida, na batida. Deixa no batidão. Deixa na batida, bora, bora. Bora detonando. Vai virar mais uma agora sim, ó. Dinho Pressão. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. E meu parceiro cego, produção, chega na área, mano, William. Um abraço pra vocês, do Dinho Pressão. Do jeito que eles gostam. Vai! E aí, Cristian Pereira, um abraço, Cristian. E a segunda da Discord chegando junto aqui. Um abraço do Dinho Pressão. E nossa amiga Sandrinha também, já na área, mano, Sandrinha. E é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Então vamos lá, vamos cantar. Amigo Zé Bala. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda... E aí, Zé Bala? Agora eu consigo entender. Se não me toca, porque não me quer. Eu quero ouvir. Agora eu consigo entender. E hoje sei que tem outra mulher. Chora, chora. Chora que o bagulho vai cantar. Toma, toma. Olha como tá bonito! E vai no caqueado, caqueado, Bruninho. E agora? Vai! E aí? Descansou já? Olha o macaco da Discord ali, ó. Amigo Preto também tá na Lambora Preto. Um abraço pra você, do Dinho Bressão. Dinho! E nossa amiga Rafaela também aqui na frente, um abraço pra você. Já tá no Caribe, tá curtindo. A referência tá no ar. A referência Impressão do Pará. A maior referência Impressão está aqui. Gordo e Dinho Pressão. Estamos na área pra estremecer tudo, tudo. Soquinho pro céu, mano! Para. Soquinho! Para. E doido, agora! Ai! Bora lá! Vai! Ai, vai começar bagulho doido pra galera. De Dinho e Gordo tão na área. Bora, maninho, detonando assim, ó. Eita. Bora lá. Isso. Detonando assim, ó. Não tá 100% não. Tô meio bronqueado. A gente vai levar. Bora. Caribe Show. Tamo de volta, nossa domingueira. Domingo passado a gente tava pra Salvaterra. E esse domingo a gente tá de volta no Caribe. E eu não faço nada. E vão pra cima, maninho. Ei, Joe. Então chame a polícia pra fazer uma perícia. Bora, Pitbull. E toda mulherada. Pega essa cachorra. Pega. Pega essa cachorra. Bora, Sushi Man. Vai pra cima. E eu tô chegando, preparar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que certo, sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento. Ela me falou que carrei de bebida, que bala que fica na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então toma. Amiga Samia Torres, o Mateu Torres. E o Cleito Novaes. Sobe, desce e sobe. Prostituto vagabundo. Isso é Caribe Show! Tem uma multidão chegando lá fora pra curtir até 4, 5 da manhã. Dinho e Gordo na área! Oi, gente! Sabe por que tu me tem? É porque tu sai da gondarinha de neném. Gordidinho já chegaram e vai mandar pras periquitas. Gordidinho já chegaram e vai mandar pras periquitas. Vem, DJ, me arrasta pra 30, pode fazer o que você quiser. Eu fico de 4, faço a posição, tu come minha tica na XRE. Então bota na sota, bota. Pode fazer o que você quiser. Vai criar a dança do viadinho, a dança do viadinho. Agora, de trás, agora. É a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho. Tá vindo bagulho doido, ô Júlio, ó. A dança do viadinho. Bora, no seu da seu. Só um cuzão, só um cabelão. Vai. Só um cuzão. Toma bolinada agora, toma na pressão. Toma de ladrão. Toma na pressão, vai. Toma de ladrão. Vou tentar de quatro, tu vem com o traguinho. Bota, vou tentar de fato, tu vem putaria. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Isso é carinho, bicho, maninho! Mas uma caiu fora, mas eu tô aqui dentro. Tá aqui sujo, eu vou olhar coisa de momento. Só do poque, poque, poque. Os caras doidos, os caras doidos! Só do poque, poque, poque. Joga a mão! Os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, joga e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Assim, assim, ó. São amores, amores que matam. Cadê o grito da mulher que tá solteira do Caribe? É agora! É solteira, solteira. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Meu amigo Fábio do Empório. Mas é meu amigo. Ele é a primeira dama Monique, também tá na área de Marituba. Então, a empresa que é de Marituba. Tá me ligando. Bora Seco Produções, Barulhinha. E o meu parceiro Renan DRW. Do corno manso. DJ Tum. O homem do alô tá na área. Que eu tô falando? Galera da carroça da saudade. Oi, oi, oi. Vocês! Pega, pega, pega, pega agora. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Vive querendo que não pode ter. Beijo de estrova a família pra agradar você. E aí? E de uma vez por todas tentar entender. Dá Lidinho pressão! Agora mulherada, vai! Então para de falar que ele é seu. A CDC já tá na área, mano, Felipe, um abraço pra você. E vai no seu docinho assim, ó. Coisas da vida. Idiota, idiota, idiota, idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pira. Olha o vindo aí, ó. Las Vegas Esporte, bora Matheus, segura aí, ó. Bota no telão, Bruno. A Las Vegas Esporte é o maior site de aposta da atualidade. E tem parceria aqui com o Gordudinho. Las Vegas Esporte na cena aí, ó. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que... Cadê o grito da torcida do Remo aí? E a torcida do Paysandu? É, papai do céu. Obrigado. Liberou as cordas vocais. Tava presa, moleque. Bora que vai começar! Dini Gordo na área! E o bagulho vai endoidar agora! Bora, Maninho! Meu amigo japonês do uísque, já na área, bora japonês! E aí, o Maico do uísque, um abraço!

hoje, segunda-feira, ressaca do Ciro de Mosqueiro. E vai ter crocodilo pra galera no fuxico do Farol e Mosqueiro. A ressaca do Ciro, maninho. E pra você que vai curtir hoje, segunda, hoje tem Mosqueiro, hoje tem a ressaca do Círio. E é crocodilo na parada. É Dini Gordo pra você. Bora, maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Ai meu Deus, eu tô passando mal. O Dildinho tão tocando e o rock tá mil grau. O Marcelo, o Michael, ele que veio direto de Manaus pra representar a galera de São Manuel lá do Moju. Pra quem não sabe, o Dini Gordo são lá da vila de São Manuel. É doido, minha terra natal, meu Moju. De roça. Mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Explode agora! Você me perdeu. Amigo engenheiro Rafael, ele dá mó valor nesse som aí, ó. Essa aqui tá na boca da galera, quer ver? É, pai. As sinceras estão cantando bem alto. E aí? Pega muito rápido. Bora bacar com você, o preto. Christian Pereira, um abraço do Dinho. E a nossa amiga Sandrinha também tá na área. Um abraço, Sandrinha. Que tal essa aqui, ó? É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E tome chorando, tu tome chorando. Bora pra ele subir, zero agora, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Vou te mostrar o neném com carinha de malvado. Vou te mostrar o neném com carinha de malvado. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. O Lele é duas anos, só que a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô. Com a tropa do robô, com a tropa do robô. Esse é o DJ Baldo. Com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na teta de abate, tu tá na teta de abate. treta de abate. Tu tá na treta de abate. Tu tá na treta de abate. Tu tá na treta de abate. Eu sou botada das cachorras, botada das safadinhas. Sou botada das cachorras. Como é que é? Como é que é? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada conta certinha, mas eu gosto. Se for magrinha, eu me amarro. No pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal. Na gripinha. É pressão pra todo lado. No pique que eu passo mal. Na gripinha. Como é que é? O nosso amigo Doginho, dos empresários da Ceasa. Ele tá na área. MT, Paulinho. Faz o caqueado, faz o caqueado. Bora, caqueado, caqueado agora. Caqueado, toma. Mafia do Juru na Zeve de Moranguete. Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caqueado, de engordo já chegaram. E ninguém fica parado. É muito caqueado. E ninguém fica parado. É muito caqueado. Engordo e o Dinho é muito caqueado. Olha o macaco da Discord mostrando como é que faz. Pega essa cachorra. Bora, preto. DJ Udiel Bravo. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. O nosso amigo Marcos do Gosbo. Joga o anzol. O Marco dos Bobinhos. Não, mas quase não sai, engraçado. Como é que faz? Joga. Ei, meu amigo Marcos. Puxa. Os Bobinhos já bem representados aqui na frente. Sal. Romarinho do 40. Legal. Olha os caras tudo. É, pai. Viado. Olha o sushi man. É muito caqueado. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. Que doido é, ó, que doido é, ó. Essa aqui não pode faltar de jeito nenhum. Vai. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas, não sobreponha paixão. Tão pouco tesão encontramos na cama. Quem sabe canta? Tem uma gama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar. O amor que sinto por você. Bora, Potter! Alexandre Mostarda! Garoto do Red na área! Você! Aqui era aula, né? Aula de caqueado, aula de caqueado, aula de caqueado, aula de caqueado. Chama o gordo e o Dinho, tu não vai ficar parado. Chama o caqueado, quatro no ar! Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. O sapinho tá mil graus, os cara doido tá mil graus. O sapinho tá mil graus, os cara doido tá mil graus. É muito caqueado, Boninho. Do lado, doido da caralho. DJ Udiel Bravo, porra. Bora, Pitbull. Bora, Pitbull. Os Pitbull tão furioso, fazendo cara de mal. Os Pitbull tão furioso, fazendo cara de mal. Pega essa cachorra do rabão e o cabelão. Pega essa. É agora, Bruninho! Só um busão, só um cabelão. Mas é bala, mas é bala! Busão, só um cabelão. Desce, desce, desce, desce, desce. Ninguém segura o Cristo Pereira e o macaco agora. Desce, desce, desce, momento do caqueado. Caqueado explodiu. O caqueado explodiu. Explodiu. Não para de dançar, o rock doido tá no sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Tararau, tararau, tararau. Minigordo tão tocando que o rock tá mil beal. Minigordo tão tocando que o rock tá mil beal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Tararau, tararau, tararau, tararau. Fala de caqueado. Fala de caqueado, fala de caqueado, fala de caqueado. É muita onda! Lá vai fogo! Vai. Aí, GNT MT, esse é o DJ Paulinho. Toma na batida agora! Bota uma marcante que a galera quer lembrar. Joga uma marcante que a galera... Então lá vai! O nosso amigo gerente macaco. É amor. Ele, meu amigo Ney. Bora, meu amigo Ney. Lucas e Derna. Meu amigo Bruno, Felipe. Ele é sua esposa, Dona Dara. Rafael Trindade, Fabrício Ramos. Thiago Silva, o que é, Sabrina? O Gilmar Tamires, proprietários da GTM Conveniência. E fazer seu jogo vai me deixar louco. E a Gadomi Gabriel. Sei que você pensa, amor. Da Dona Monique, você. Desce de cima. Coração. O bagulho tá doido. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Desculpe, amor, por te trair. Vai! vai. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem pega, meu animal. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, moleque. Dentada, dentada, dentada, dentada. Ai, ai, bora, bora. Olha aí, meu amigo Isaac lá do Curió. No dia 18 é a grande festa Las Vegas. E na piscina do Rivelino vai ser bagulho doido. Bora bater. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. A dentada vai rolar. Dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. É muita novidade, meu irmão. Dentada, dentada, dentada, e a novinha passa. Bora, Dieguinho! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco, e o troco suave, todo sorrindo. A piranha do banheiro adorou um vaqueiro e botou pra quebrar. É o mundo do entretenimento. É, pai. Ai, ai, adu caquiado, caquiado, caquiado. Vai do caquiado, caquiado, caquiado. Vai virar mais uma, vai virar mais uma, vai virar mais uma, já, já. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim. E aí, DJ Tom Máximo? Ui, meu amigo, Reino da RW. A putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Olha o japonês e o Michael do Ixi. Meu amigo William, ele e o Pedro Subzé tá na área. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente. Ai, vendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com a galera da CDC. Ardendo, vai. Bora! Bora que o bagulho tá doido! Vai virando, vai virando, vai! Ai, Felipe! Bagulho doido, ó! Escuta aí, Rafael! Escuta aí, Rafael! Escuta aí, Rafael! DJ Lohan que tá tocando! Caralho! Caralho! Meu amigo Fábio, dona Monique! É a galera de Marituba que tá frente a frente aqui, ó! E toma, toma, toma, toma, toma, batidão, vai! Japa Gravações CDs. Isso, Moninho! As mulheres mais sinceras, elas vão cantar bem alto, já! Quando penso em ligar pra você. E aí, Marco e Serra, um abraço, Marco! Eu me escondo de todo. Amigo Wallace, também dos virtuais. Bora, Wallace! Eu não quero criar esperanças. O Henrique! Bora, Henrique! Hoje pensar em você. Na área! Um, dois, três! Meu casamento foi marcado pra semana. Olha o doidinho da Ceasa, mãe. Mas como é que eu vou me casar? Olha o cantista doidinho agora. Ainda amo muito você. Esquece, cara. Oh, pra cima! Eu queria. Tira você. Engraçado, bateu a bola aí, vai ter duas, mano. Esqueceu. Só dentro, engraçado. Te explodiu. Wallace Henrique dos Virtuais. Ele chama por você. Os velha guarda. É seu nome que ele grita bem. Toque o Moranguete. Como é que eu posso? Raíssa Moranguete, quem manda é o Japa. Você não está. Japa Gravações CD. Oh, yeah. É seu nome. O homem que manda mais abraço na festa a noite toda. Liane Batidão, sucesso! Ele já traz todo anotado de casa. Às vezes a pessoa nem tá na festa, mas o abraço sai. E o Pix cai, ele falou, esquece. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Ainda pensando que ainda sofro por você. Se foi desviado, vai. Se alguém falou que eu nem mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber. Tamires também, o Gilmar. Eu te seguro. Já falei, esse CD vai rolar na conveniência. Segue a sua estrada. GTM conveniência. Eu já te esqueci. Vai! Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Macaco já avisou. Vou invadir o fuxico do farol mais tarde. Partiu o mosqueiro. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Vira! Sente a letra dessa música aqui, ó. Bora! Vai! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso. Amigo Davidson também lá do Conselho da área. Porque eu voltei. E aí, como é que é, Davidson? Fiquei sozinho sem te ver. E aí? Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Vai. Eu sei que fui eu quem. Mas voltei. Fui um colete te deixar, mas apenas em teu celular. Eu preciso Zinho. De perdão, reconquistar o seu amor. Sei que fui ok, mas voltei. Toma agora, mano! Zinho! Nosso amigo Marcos dos Bobinhos. Um abraço, meu amigo Leandrinho Rex, ele do Bengola. Camarote do lado esquerdo, bora Leandrinho. Agora! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Das cartas que escreveu, falando de amor. Tô pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando. Alexandre de Timbo, Alexandre! Novinho! Tá na área! Alexandre Dentinho. É a volta do homem. Né? Tem que tocar, tem que tocar essa aqui. Não. Não. Bora, Bruninho, bora, Zé Bala! Vai passar, Rafael Trindade. Meu amor por você acabar. Essa música aqui é firme, né? Vai, vai! Bom. E aí, Tim Maia? Tudo que passou. Que rosto. Que pena, amor, que tudo acabou. Mas fico aqui pensando. Amigo Renan, Fábio Landu. Júlia! Júlia K, que você Amanda. Aqui. Grande produtor DJ Landu. Amigo particular aqui do Gordinho. Ele mesmo. Tá na área. você. Falando! Gelandu, fazia tempo que eu não vi esse cara. Caralho, Falando, um abraço pra você aqui do Dinho, do Gordo. Seja sempre bem-vindo, DJ. Rapaz, cadê o Ney? Poucas ideias. Bora, bora, maninho. Bora de quê? Bora de quê? Vai, vai. Bagulho doido, pai. Bora que eu quero é mais. Eu quero é mais um. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz. Você é o João Felipe. É a tropa do Mantém que tá na área. Dança de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade, já vê, é muito fácil de encontrar. Dança de Ipanema, sei que você vai virar. Vai virar, okay, vai virar. Okay, tá batida, okay, tá batida, okay, tá batida, okay, tá batida, okay, tá batida, okay, bora, bora. Prestinho, pressão, pressão, pressão. Expresso Band. Assim como é que é? Com ele você não fica parado. Ele agenda, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. É o DJ que tá no seu coração. DJ Alencar, ele bota pra quebrar. Dinho, ele faz um Dinho pressão. Galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, é quem toma do som. Ele é de Benevides, tá na vida do som. DJ Alencar. Parar. E vai fazer você dançar, e vai fazer você dançar, dançar, dançar. Toma na batida, toma na batida. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Ah, o bagulho doido! Ele falou, é do jeito que tem que ser. Meu Deus, vai fazer chover amanhã já todo, né? Caralho! Sei que eu vou te encontrar. Caralho. Vou te chamar para dançar. No som que faz. O quê? A galera delirar. Ele faz o povão dançar. Peguei esse aqui na HD, esse aqui, mano. No sertão arrasador. Vai. Vou encontrar o meu amor. E aí, Dinho? Dinho e Roberto a comandar. O som que nos encantou. Palmeiras e o Verdão, ele é o arrasador. Eu vou dançar, eu vou curtir, me divertir. Gordo e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento. Sente só.